Alinhamento correto em forma pronta. Puxa bem questionamento. Oito, nove, meia, solo três, meia, solo uma, dois, uma, dois, palmada, né, dia? Bom trabalho. Solo, Salvador, muito bom dia, o San, três, oito, nove, meia, livrou. Bom dia, 3896, prossegue na Alfa e a portão é para Juliette. Alfa, no 3 Juliette, no 3896. Solo 621, em coordenação ao grupo de solo, a porta início de ataque. Six, three, zero, clear, take off, runway 10, wind 190 degrees, 08 knots. Condição de vida está com segurança? É, pode prosseguir um cautela então. Tem número 2 no setor aguarda, no 648. One 6 3 0 airborne and 38 departure 119 at this moment. Good day. 119 to call it departure. 1 6 3 0. Good day. Bongo. Channel 140. Over the departure. Good morning. Go 1630. Passing 1500. Climb to level 390. Book departure back as a transition. Go 1630, radar contact on the battery, climb maintain flight level 390, book a departure. From climb flight level 390, book a departure, go 1630. Toroquei o coisa número 3, no setor aguardando, azul 4470. Segue o Juliette, portão 1, 3896 da TAM. Vender Alfa, reporte na rotatória ou jogou com o campo? Copiado, táxi autorizado via pátio, envia Alfa, ponto de espera, torre 98395, ajuste na 095, bom voo, número 21. Bola, que falou 0, vento 170 graus, 10 mais. Na escuta. Ok, coordena que posição na base do Companhia Liberais agora está autorizado. Pushback acionamento posição 8, informa início de ataque. Tango Mike Bravo, uniforme, foi pro Adiamã para completar a chegada Amã, desce inicialmente, nível de voo 060. Voo 1621, ali em Montenegro 0. 98, reautorizado, descida até 3 mil pés, livre da restrição, ajuste na 0 no 5. Chanel 6140, decola aos 43, controle 120, decimal 8, confirmando 1919, decimal 8, controle, bom dia. Obrigado, bom dia, Quatro, quatro, cinco, não escuta. Quem cuida nessa posição, na 4 metros de táxi. Olha, bom dia, Chanel, 6140. Pouca chama na escuta, cruza 2300 metros. Chanel 6140, contato radar, decolagem, vou para nível de voo 250, sai da Puca Jamo, Aracaju. Puca Jamo, Aracaju, 250, Chanel 6140. Vou ir pro de etapa para completar a chegada da mar e desce para nível 050, se possível mantenha a velocidade. Na escuta? Difícil a saída para Arbo após posição Alefa, DCT Oplo. Go 1630, contact Recife Centre 126.85, with enable 125.45. 12685 or 12545, beleza. Diretão do 7, diga no Gabriel. Do 198, reautorizado a descida até 2000 pés, livre LS, XY0, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 3, 1, Luna 621, decolada 45, controle 118, decimal 9, bom voo. 19-8, Luna 621, bom dia. Luna 621, 1500, Dael. Luna 621, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da El Leda Motiva. Dael Leda Motiva, Luna 621. Autorizando a linha de decolar pista 10, vento 180 graus 089. Semana 94, Ribeirão Preto, 4:40. Táxi autorizado via pátio, de alfa, ponto de espera torre 98-95, ajuste na 095. Bom voo, 4451. Novembro Alfa, autorizado pouso pista 17, vento 200 graus 089. Livre pouso em decolando 48, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, bom dia, 64. November Alpha, decolando 49, possível pátio. Autorizado Tech-Tech, para o participante, estacionar sua pista livre. Salvador, Gol, 648, bom dia. Voo 648, bom dia, contato radar decolagem, supra nível de voo 370 na saída Pucaracaju. 370 Pucaracaju, 648. Oxanar 6140, chame Recife, 125, correção 2685, alterna 2545. Entre Recife, 2685, 2545, obrigado, bom dia, Oxanar, 1440. Estabilizou, 398. 3198, complete aproximação, torre 118, decimal 95. 1895. Salvador, está 3198, bom dia. 3198, bom dia. Precisa aproximação, passa o cheque no 30 pouso, guardando a autorização. Guardando a autorização, 3198, baixo e trava. Trans 3198, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 109. Livre pouso, está 3198. 4451, bom dia, mantenha pauta de espera. Eu li um número de sua coordenação para apoio de frio. Mantenha a saída na guarda de coordenação. Beleza. Mike Bravo, uniforme e informe velocidade. Prisio, número 2-1, grátis. Quatro chegada Bonf, desce para 4000 pés, ajuste no 0-5. Cuidado, prossiga, informação com o seu hoje. 621, chame Recife, 1251, alterna 13395. Você vai chamar Recife, 1251, alternado 13395, no 621. Obrigado, bom dia. Bom dia. O 648, mantenha a saída, guarde coordenação com Recife. Solo 53, livre direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Bom dia, 3198, táxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. 648 vai manter a saída até Jama, após Jama será autorizado direto para Ceará. Constante segundo, utilizador de decolagem, pista 1-0, vento 2-0-0 graus, 099. Pista para 3000 pés, ajuste no 095. Cinco meia um, autorizado ILS, pista no 0, reporte estabilizado. Nação com equipe do solo, reporte na índice de táxi, trip 5221. Bom, 648, chame Recife, na proa de Jamo, em 12685, alterno 2545. Tango Mike Bravo uniforme, desce para 2000 pés. Mike Astrota na escuta? 4451, decolada 55, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 119, decimal 8, azul 4451, boa tarde, bom final de semana. Igualmente. Tchau. Controle Salvador, azul 4451, passa 1300 na saída da El. Boa. Azul 4451, contato radar decolagem, sou para nível 340, da El, Leda Mótico. Sessão 340, Dael, Leda, Motiva, azul 4451. Batalha 1561, estabilizou. Gono 561, no complete, aproximação, torre 118, decimal 95. 895, bom dia. Bom dia. Batango Mike Bravo, uniforme, livre LS, pistola 0, reposta estabilizada. Torre, bom dia, Gol 561, passou estando, baixou e travou. Gol 561, utilizado pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus, 0-69. Livre pouso no 0, 561. Táxi autorizado via táxi 341 no Indy Alpha, ponto de espera torre 118.95, ajuste na 0.15, bom voo. 3-1, anima, tipo na 0. Bom, 1561, solo aos 59, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9, bom dia. A direita, 2-1-9, bom dia. Diego, 1561, ataque via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa e Juliette, portão 2, 1561. Bravo uniforme, continua a aproximação, cheque trente close, aguardando que está livre. Na reportagem, pessoal, após externo, estamos com condições. Vitor Marcelli propõe uma base para 1-7 pela direita, se autorizado. Está passando o Mike Bravo uniforme. Mike Bravo uniforme, reportando externo para o cancelamento. Irá a reportagem. 2 ou 2? 2. Obrigado. Decolada 00, controle 119, decima 8, bom dia, Mongol. 198, bom dia. Ciente, aporte ao tempo de si. Tudo externo, baixar travado, em condições de tomar esse ar, propõe um avanço pela direita, Papatango, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, condição 01, no serviço da base pela direita, reporta na final da pista na sede. Tá, reportado. Offline. Arbor Elef Offline, solicitando nível 160-5221 da trip. Tipo 5221, suba até o nível 160, aguardando apenas autorização como nível final pelo Recife. 160, trip 5221. Azul 4207, desça para 2000 pés, ajuste 1015. Ajuda. 1864, chegada mar, desça para nível 050. Trip 5221, autorizado 160 como nível final. 160, 5221 da trip. Azul 4451, chame Recife, frequências 1251, alterna 13395. 251, 3395, 4451, boa. 5 Garabaité, base 9, 7 pela direita, bastante trabalho. Eventual contrato, se livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 109, Mike Bravo Uniforme. Tá feito, confirmando 97, Papatango Mike Bravo Uniforme. Sim, livre pouso, pista 107. Mike Eco Delta, 27, se autorizando até o ponto de espera da Oscar. Olá, pronto, Fugiback e acionamento, confirmando o portão 4. Azul 4207, autorizado ILS, XI, pista 10, reporte estabilizado. Bravo Uniforme, sala 04, para o Plato 5, acessando a trip livre. Trip 5221, confirme na proa de água. Na intersecção para Arbor, trip 5221. Interceptar 295 para Arbor. Cente, controle cente. Alinhar na pista 17 é a porta pronta. Gol 1162, chega da mar e desce para nível 050. Autorizada, pode me visitar. Trip 5221, autorizado para Progelefa. Progelefa 5221 da Trip. Autorizado no X-Ray da 104207. Azul 4207, complete aproximação, chame a torre 1918, decimal 95. 295-4207. Bom dia, Azul 4207, estabilizado no X-Ray, 1,5 do externo. Azul 4207, se você não tem guarda na autorização. Essa pode dar a senha, guarda na autorização, 4207. Você mantém a posição, tem o aeronave nacional da 1-0, já passando o externo. Informação de tráfego, 11 horas, 25 milhas, rumo ao oeste. O Alfa Tango 72 cruzando o 080 para o nível 160. Sempre igual a nós, 164. Trip 5221, informo o tráfego posição de 10 horas 22 milhas. Wang 737 da Gol, usando 090 para o nível de voo 050. Tenho 5221 na paciente. O 4207, sexamente pouso, livre voo de posição 10, vento 200 graus, 1-1-1-8. Livre voo, está bem embaixo, checado, 4207. 864. Passado 1-864. Gol 1864, reautorizado descida para 3.000 pés, ajuste no 015. Alterno desvio, autorizado para de duna. Azul 4207, solo 1219. Diga, Michael Clema, na escuta. E agora copo, Michael Clema. Via Índia, ponto de espera, torre na 8, decimal 95, ajuste na 095, bom voo, na 094. 698, controle, legal. Escuta. Bom dia, prossegue na Alfa, Juliette, portão 9, fica atento ao follow-me na através do 8. Portal estabilizado no XR, bom no 864. Marque a Colema na escuta. Confirma o local de sobrevoo, por gentileza. 0094, bom dia, a linha de fala pistão no 0, vento 180 graus no 09. Ok, sim. Tem condições de reduzir para 200 nós? Gente, autorizada para o 050, redução para 200 nós, o gol no 162. Lembra na escuta, cópia? Ok, autorizado, Salvador, Salvador, voo local, 506, após a decolagem lá em coordenação com a torre, circuito da 17, acionando o transponder 0127. Papapá, Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, corredor Xé, reporte farol da barra. A Xé visual, reportará farol da barra, Mike Eco Delta. Nós 5 no ajuste, torre 118.95 para início do táxi. Lima, prossiga. Mike, Lima, prossiga. Professor do Paxi, no Salvador de Espera da Ancha, também para ingresso no Pico na Sede. Chené 6200, chega da Mali, desce para nível de voo 050. Gol 1162, desça para 2000 pés, ajuste no 015. Autorizador da Nuzela, avistando, voo 1864. 1864, completa de aproximação, torre 118, desce voo 95. 1895, bom dia. Bom. Dia, voo 1864, passou, Dona. 1864, continua a aproximação, passa aqui no frente, depois eu guardo a autorização. Vai dar autorização de esposa na 10, voo 1864. P5221, pode confirmar, Pro, eu tô recebendo a Pro aqui, 270. A Pro que mantém, tô recebendo aqui 270. Tinha sido autorizada a Pro de Elefa. Jaco Lima, a linha Hemotelio no zero. Confirmando, 1-7. Oi, Jaco. Passando a estela embaixo, travado, boa noite, 64. Boa noite, 64. Livre pouso no zero, vento 1,60 graus, 1,29. Livre pouso na 10, boa noite, 64. Tono 62, livre MS, aposta estabilizando. Vai que acolhi uma, mantenha posição. Michael com a Delta, reporte iniciando sobrevoo. Jaco Lima, livre decolagem, vento 180 graus, 109. Controle 1094. Chegou 1094. Passando uma centena agora, autoriza a proa de frotir. Mantenha a saída, aguarde coordenação com recife. Gente, chegou 1094 agora. Sinal LS da 10, gol 1162. Gol 1162, completo de aproximação, chame a torre 1118, decimal 95. 295. Bom dia, no 864, táxi via Alfa, Juliette, portão 11, fica atento ao solo, através do portão 8. Alfa, Juliette, portão 11, atento ao quê? Alfa Lomino, através do 8. 62, passou externo, baixar a travada. Como 1,62. Esse povo se soma 0, vento 190 graus, 08 mais, forma prática. Helicóptero tricolor da pistola 7, vamos até o setor sul, 510. Tá, 7, o Onoro 62. Mike Acolino, ele falou os 2-0, mantém o setor, aguarde instruções. Sim, Matheus, vai bater o setor sul, afastado aqui, duas milhas em curva da direita. Recife pro Jabuco. Pro Jabuco, gol 094, graças. Salvador. Número 1. O senhor pode atuar rápido para presente? Autorizado. Bruna, 6200. Autorizado por Edu no Xenia 6200. Dona na Xenia, 200. Mike Eco Lima, abandono do Sul, com curva pela direita, 3 horas do momento da final da pista 190, reporta na final 17. Poderia confirmar, chegou com o ruído da transição? Mike Eco Lima, abandono esperando do Sul, autorizado o cruzamento da final da pista 190, reporta na final da pista 17. Ok, autorizado. Sobre a 190 para ingresso na 17. O 1162, solo aos 22, livre direita, solo 121.9. Ativo, livre ele é. Táxi autorizado, Alfa, Juliette, portão 10. Vai ficar atento ao follow-me através do portão 8. Alfa, Juliette, 10, segue o follow-me através do 08, 162. Para cruzamento da Rádio Feliz Mazarão. Maia, autorizado e reporte para o final da ONU 7. Faça a lateral. Lima 00 Parque Arremesso, zona pista 17, dentro 190 graus, 099. Grato, vai para pouso final. Livre pouso, pista 17, dentro 180 graus, 099. Delta? Passando a par, Mike Eco Delta, controle? Gente, livre reporte, eu chamei o controle, eu regresso para Salvador. No curso da pista assistou, 620. Chanel 6200, completa aproximação, chame torre 118, decimal 95. 295, 620. Torre Salvador ou Chanel 6200? 6260, continua a aproximação, faça o check no tempo e na autorização de pouso. 6200, aguardou. Bom dia, chegada Margas para nível 050. Solo 30, livre direita, solo 12, 1 decimal 9, bom dia. 1, 2, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Top Alfa Romeo Kilo Sierra Lima, me fala posição. Fico meia guache com a Pega Leão. Kilo Sierra Lima, efetuou o plano de voo? Acione o código 0224 kg Sierra Lima. Legal. 4082, autorizado para adjudicar. Kilo Sierra Lima, autorizado nível 090 para a chegada da mãe. Apenas confirme novamente a procedência e o tipo da aeronave. Kilo Sierra Lima, reporte quando no ideal de descida. Entrei no avião pronto para cópia. Galeão aprovado, nível de voo 340, via peso Luno 0, SMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme a rota. Subida será da El, Leda, após a posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 1-0, código 5044 e o controle 119, decimal 8. Autorizar 2.000 pés, ajuste na 095, autorizar DRS e a portabilidade.